Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, galerinha apaixonada por Cristo, tudo na santa paz aí, aumente o volume, estamos chegando por aqui com Gospel Hits, músicas que transformam vidas. A partir de agora, Chandelle na comunicação em 60 minutos, com a sua participação, a interação do ouvinte em qualquer lugar do Brasil, inclusive do exterior, aqui no programa que fala a mensagem de Deus através dos louvores. E vamos começando aqui com a nova de Josiane, Eu Vou Tocar. E quero convidar você para curtir a nossa fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. No ar, Gospel Hits. Jesus de Nazaré vai me curar, vai me sarar. Tenho fé. Nada vai me impedir de tocar, nada vai me impedir de chegar. Sei que esta é minha chance, há muito tempo eu estou a esperar. Vou tocar. Ele é o dono do milagre, ele é o dono da cura, do poder. Não vou esperar, romperei a multidão agora, não vou esperar. Sei que ele vai mudar a história. Ele é o dono do milagre, ele é o dono da cura, do poder. O Deus do impossível vai além do que os meus olhos podem ver. Sinto a cura, sinto a cura. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Fazer ser o seu bálsamo sobre nós,

Rei dos reis, aqui estou. Louvor aqui no Gospel Hits, Aline, Pra Sempre Te Adorarei. Teve também trazendo a Arca, o Nardo, e o Diante do Trono, Jesus Amado. Olha, é muito bom realmente curtir aí uma música que traz a mensagem de Deus. E aqui no Gospel Hits é uma atrás da outra. E obrigado pela sua sintonia. Eu quero mandar um beijão abençoado aqui aos nossos ouvintes que curtem a nossa página lá no Facebook. Pesquise aí Rede Gospel Hits, tá certo? E deixe o seu recado lá e mencione a sua localização. Onde você mora, eu quero saber. E quem curtiu foi a Simone Costa Zanesco, na cidade de Socorro, interior de São Paulo. A Débora Andrade, em Patos de Minas, Minas Gerais. Também o Serginho da Maré, lá em Ubatuba, em São Paulo, litoral. A Alessandra Correia, lá na cidade de Rio das Pedras, pertinho de Piracicaba, interior de Sampa. E a Érica Olinda, em Mauá, também São Paulo. A paz do Senhor aí pra nossa galera curtindo o Gospel Hits. A galera apaixonada por Cristo. É você católico, você espírita, você evangélico, você que representa aí alguma denominação do outro lado, curtindo a programação que desce do céu. E no final do programa tem a mensagem bíblica. Deus tem um recado muito importante para nós hoje. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits. Com exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia aqui na sua rádio ligada em Deus. Tudo belê, belê com você? Tudo na santa paz de Deus aí? Espero que sim, hein? É pra todo mundo ficar na presença do Senhor com os melhores louvores aqui no Gospel Hits, que já está atingindo seus 6 anos de ministério. Um programa que é distribuído gratuitamente para emissoras de rádio e web rádio. Quem quiser conhecer os nossos parceiros, quem quiser conhecer o

saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Gospel Hits, a novidade começa aqui.